Olá, você está na segunda parte do Rádio Psy Podcast. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Nosso endereço na internet é o radiopsy.mypodcast.com. Como vocês sabem, estamos fazendo uma série de programas com os melhores DJs e lives que se apresentaram no Festival Universo Paralelo. E hoje, continuando com nossa série por regiões do país, recebemos os DJs que mais se destacaram no P da região norte. Abrindo o programa, vocês vão conferir o DJ Psyhead, um dos organizadores da festa Goadelic, de Belém, trazendo o set de Groove Sulon que ele apresentou no Universo Paralelo. E fechando o programa, o DJ Kimo, de Manaus. Fiquem com a gente! Done to me. Thank you.

20 microprocessors from the Mass Processor Company out on Route 128. These are the kind of processors they put into computers that can put a cruise missile out the ass of a camel from a couple hundred miles away. Acabaram de ouvir o set do DJ Psyhead, de Belém, e agora para vocês, o DJ Kimo, de Manaus, que é integrante do núcleo Amazon Tribe, e traz para vocês o esse é o set de Full On Morning, que ele mandou no festival Universo Paralelo. Com vocês, DJ Kimo. We'll be right back.

Liminal, limit, frontier, edge zone experiences are actually now becoming the normal. Music for the people. What kind of music do you play? We'll be right back. caminar, porque no falta, porque no tiene marihuana para fumar. Vocês acabaram de ouvir o set do DJ Kimo, de Manaus. Vocês encontram o release completo dos DJs Psyhead e Kimo na nossa comunidade no Orkut, a Rádio Psy Online Podcast. Se você quiser contar com o DJ Rodrigo CPU tocando em sua cidade, entre em contato com a agência 4AM, em São Paulo, no telefone 011-5549-8645. O MSN e e-mail vocês encontram em nossa comunidade. Lembrando a todos que mês passado estreou meu novo podcast, o Tarja Preta, voltado ao Dark. O endereço é tarjapreta.mypodcast.com. Estamos encerrando o Rádio Psy. Esperamos vocês na próxima quinta. Até lá!